restante da Juliette, o 5899. Você se mantém a Juliette aguardando, 5899. Tem aguardando, 5899. TP5344, informa mais quantos minutos nessa prova que eu perdi de altitude. Um minuto, cara. Gente, é só uma a prova de duna, autoriza dele. Gente, a porra foi de duna, TP5344. Salvador, boa noite, azul 4062, nada, se eu escutar. Oi, Salvador, está autorizado, reporte alinhado, pronto. Autorizado, ingresso e reportar alinhado, pronto. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, para 062. Tráfego da Webjet no reboque também, me escuta, da torre? Positivo, Whisky Juliette Fox na escuta da torre Salvador. Ok, o senhor vai iniciar o reboque e vai puxar a aeronave bem para trás, ok? Bem para trás, para liberar o portão 10 para ingressar o tráfego da companhia. Agilizando na medida do possível o reboque. Ok, ciente, recuando a aeronave para dar passagem para a aeronave da companhia para o gate 10. Whisky, Juliette Fox. Isso, vai puxar a aeronave, quando puxar ela, vai ficar na minha escuta para iniciar o táxi da aeronave. Whisky, Juliette Fox, ciente da Torre Salvador. Antes 152, 130 a bordo, alternado Aracaju, 2 horas para o táxi. 152, táxi autorizado, segue tráfego da Gol, via Índia Alfa, 18.95, ponto espera com a torre, 1014 ajuste. Seguindo o Gol, Índia Alfa, está 30. 152, 1895, bordo. Táxi do Moisés, 79, 2. Provado, direita, Índia, até o ponto de espera, dono 0, lá torre no 895, ajustado, 1014. 1014, direita, Índia, ponto de espera, 1014. Comodoro, boa noite, chegou o 974, informação Bravo para Aracaju. Aracaju, um minuto, prepare a Puca. Ok, a Puca, guardando. Salve, boa noite, até 3891, livre na circuito. 3891, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3891. Webjet 5899, após o TAM, vai ingressar na Juliette e vai taxiar com cautela até o portão número 10. O tráfego da companhia está no reboque, está puxando a aeronave, mas retaguarda para liberar o portão para o seu tráfego. Sempre após o TAM, ingressa a Juliette para o 10, atenta ao tráfego da companhia sendo rebocado, 5899. Azul 4062, vai prosseguir Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, azul 4062. 3891, após prossegue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette para o 08. Então, tranquilo, já vai estar pronto para decolagem assim, cadê? Abriu, mostra o que é. A intenção é que decole o mais rapidamente possível, porque tem hora lá que ela está cruzando o alinhamento da 17 agora aí, em pouso na 10. Após ela, já pode iniciar sua decolagem com vento 100 graus 89. Quilo está livre da decolagem, vento 100 graus, 69, quilo. Autorizado a decolagem, rota pronta. E o 805 mantém a posição. Salão Zulo 3, direito, 2 jornal do solo. 2 jornal, boa noite, agora. Salão passar atrás do Brasil, poderia um pouquinho para frente. Né? O 3152, na escuta, tá? Paulo Salvador, Dona Mesa Aramelo. Bem-vindo, Alfa e repórter da Juliette. Alfa vai informar o Juliette, quando me engano. Corredor 3344. Tosca, até o quilo da cola Suno 4, inicie curva à esquerda, após 600 pés, para cruzamento imediato do campo. O Oscar, até o quilo. Após 600 pés, curva à esquerda para cruzamento, Oscar, até o quilo. Afirmativo, cruzamento também é o mais rápido possível, que inicie curva. Sempre, estamos deslizando aqui, 600 pés agora, cruzando a esquerda. O 5344 continua, aproximação e aguarda autorização de pouso. Prossegue e aguarda autorização, 5344. O TAN 3152 está na escuta? 3152. Ok, se puder chegar um pouco mais à frente aí em relação à posição do gol, tu procura lá para entrar no portão aí atrás, ok? Para o curso do localizador, complete a direita 080. Direita 080, 1896. Sim, 344, cheque 3, livre pulso, 100 graus, 5 nós, pistão 0. É, livre pulso, 344, baixar travado. Tá bom, para até o quilo, 2310. Atuante, eu chamo o controle, 19, correção 120, decimal 8. 208, alto para até o quilo. O tráfego é objeto no reboque. Ok, Luiz e Juliette Fox, conseguindo o reboque até o través do portão meia dúzia. Salvador, Patatango, Oscar, até o quilo. Patatango, Oscar, até o quilo, contato radar, sou para nível 200, perfil Momo. Perfil Momo, subindo para o 200, transporte em tempo, agora vai dando, se possível, para o direto destino. Sim. Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, bora 606. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, sessão de identificação, Mari 050. Aqui, Mari 050. É, só fica por aqui, tá? Para ele dar presente. 508. Portão 2, time quando pronto para estacionar. Samuel, não pega o passo. Controle, o Roberto Rodolfo, autoriza a voar direto, tá? Mantenha chegando. Mantenha, Golfo, desce os anos que voa. A galera mantém 805. Torre Salvador, muito boa noite, gol 896, vai passar a dona. 7896, continua a aproximação, aguardando atualização de pouso. Direito no mais alto, 5344. mais 35344. 35344, boa noite, bem-vindo para o Siga Via Alfa, repórter da Juliette. Ah, confirma se é o Trip 3344? É o Sol, ela escuta? O Trip? Afasta, prossiga, senhor. Bem-vindo, pode prosseguir via Alfa e reportar antes da tá com você, Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 35344. Este pra Brasil, Prodidona, é negócio. Pode prosseguir, táxi Alfa Juliette até o portão 04. Juliette, portão 04, 344. Gente, Trip, ok, eu tenho informação que o estacionamento agora é no pátio 3. Vai prosseguir via Alfa, você já passou aquilo? Pode prosseguir via Alfa Juliette após ingresso no pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 344. Hotel Kilo, condições de voar Bahia? Afirmo e agradeço, óbvio pela tua vida. DCT autorizado. Direto Bahia, óbvio pela tua vida. 896 livre pouso, 100 graus, 219 vista 10. Livre pouso, 896. 805, contato radar, subal 370, vigilância. 370, voa 805. Juliette Fox, pode prosseguir no reboque, atenta ao trip, está ingressando no pátio 3, prosseguindo até o mesmo e reporte interno, agilizando. Ciente, prosseguindo o reboque, informará para o técnico, Luiz Juliette Fox. Nada Lé, Mateus, TAM 3152. Solo 22 direito, 219 solo. 219. Solo 896 vai levar na Foxtrot, boa noite. Boa noite, bem-vindo, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Boa tarde da Juliette, 896. Decolagem 3152, vento 100 graus, 8 nós. 152, decolos 24, controle 208. 208, 731. O Astrotovilo solicita coordenação para voar a pinto. Aguarde. Vila. Controle da 3152, boa noite. 3152, contato radar, subo 330. Só para o 330, tá 3152. Vai ingressar Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, já está autorizado a 19. Acho que até o quilo, aguarde quando em contato com o Centro Recife para liberação. Aguardando, ó, para você. 1805, chame Recife 12545. Salvador Web, Jet Twist e Juliette Fox, reportando o término do reboque para o pátio número 03. Obrigado e uma boa noite. Ok, gente, boa noite. Boa noite. Agora eu estou aqui, o grosso foi terminado, está sendo indicado para o próximo. Mosca Hotel Kilo, chame o centro Recife, frequência 288, alterno 260. 288-260, é a frequência. Salvador, Papatango, Mike Charlie Alpha, com informação, tchau. Mike Charlie Alpha, Duna 2000, reporte localizador 1014. Positivo, descendo para 2000, reportará no estabilizador como 1014, Mike Charlie Alpha. Então 3152, chame Recife 12545. 3152. Romeu, Golf, Torre 1895. 1895, obrigado, amigo. Boa noite. Com esquerda, saída Puca, Jamo, depois vou Aracaju. Aciono o código 5152, controle 208. Correto, chão pressionado. Torre, boa noite, Papa Romeu, Romeu Mendoza estabilizado. 7 Romeu Golfo, continue a aproximação, vai pousar no 017. Atenção, pois, Simbra, circular para 17. Ok, então quando pronto já pode prosseguir para o final do 17, reporte. Você vai reportar para o cancelamento do negócio. Direto do Natal. Estou exato, comandante. Copiou não? Tá, estou copiando agora. Pode ir. Torre, o Romeu Romeu Golf, passou externo, propõe cancelamento para a 17. Autorizado, após final da 17. Autorizado, reportará final da 17, Romeu Golf. A de base para final no 7, baixar travado, Romeu Romeu Golf. Teve pouso no 7, Golf, Ventura 00 grau, 62 anéis. Teve pouso no 7, Golf. se o solo for de 3.000 autorizado, táxi retorno, estacionar a frequência dele.